nada me faltará. Não faltará. Pra ele não importam quais as divisões, o que importa é o que há dentro dos corações. Ele tá sempre pronto pra ouvir suas orações. Eu agradeço a ele todas as intervenções. Rap, haga, reggae, algumas rimas pra oferecer. Às vezes a gente pede, mas temos que agradecer pela comida na mesa, por mais um dia vivido, por todas as músicas que escutou no fone de ouvido. E eu não ouvido a palavra de Jesus. Alá, Oxalá, os homens mudam, mas é a mesma luz que conduz todos a um caminho só, que é o caminho do bem onde eu não caminho só. E ele como Monte Zion, seguindo os passos do Lion, até que nos fortalece, ninguém quebra, é como o Iron pra seguir na Babylon. Never Allah, I'm a praise to my Lord and number one. Irmão, tem muita situação que te leva ao chão, mas não esquenta não, pois o Criador estende a mão a quem quer que seja. Então se liga e veja, ele ajuda e protege, com ele cê consegue o que almeja. Se deseja o bem, aproximou tudo bem, nós também tamo nessa e ninguém atrapalha. A fé não vai falhar e no momento vem a calha, vem a calha, vem a calha. A Babilônia traga, e o homem se estraga. Aqui prolifera a praga, o homem a Deus já não agrada. Mas essa não é a nossa saga não, o arrependimento garante o perdão. A falta de amor esmaga irmão, mas a chama da esperança não apaga não, não, não. Plantado bem eu rego, erva daninha eu nego. Isso é pra quem tá cego, cabeça dura é prego. E essas paradas eu não prego pra rapaziada, pois isso não ajuda nada na caminhada. A família tem que honrar, a Bíblia respeitar e ter fé no leão da tribo de Judá. Só o fato de existir já é muito louco. Todo agradecimento aqui vai ser fogo. O cérebro desse maloqueiro não é oco, por isso eu vou cantar pra Deus até ficar rouco. Não tem por que não orar, é, orar é bom. Ainda mais na batida, swingada do som. Vagabundo abençoado cantando no tom, enquanto o Espírito Santo derrama o dom. Então não fica de canto, ouça o que eu canto. Mas não se engane, federação não tem santo. Não, não, isso é ridículo. Eu sou um servo, eu sou apenas um discípulo. Nessa canção eu só tenho uma meta, servir de direção como uma seta, que não aponta pra político vereadora, tampouco pra traficante com a metralhadora. Também não é pra nenhum tipo de emissora, e sim pro menino que nasceu na manjedoura.